O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo, que tem a finalidade de divulgar a ciência trilógica organizada, descoberta, desenvolvida pelo psicanalista Norberto Kepp, autor de inúmeras obras sobre o assunto da psicanálise integral ou da psicossociopatologia. A trilogia analítica ou psicanálise integral é uma ciência que desenvolve o estudo das causas profundas das doenças psíquicas, orgânicas e sociais e espirituais, e o seu tratamento, a sua terapêutica. Eu gostaria de dar para vocês, já de início, o nosso telefone, o nosso site, porque aí vocês poderão encontrar todo tipo de auxílio terapêutico. Porque Kepp, na sua ciência, ele fez uma ciência transdisciplinar, uma ciência ou interdisciplinar, como alguns chamam, que é aplicável não só na psicanálise, no tratamento de neuroses, psicoses, angústias, problemas psicológicos, mas também é aplicado na área da saúde, da medicina psicossomática, na educação, na economia, na arte, no ensino de idiomas. Enfim, é uma quantidade imensa de benefício que você pode trazer para a sua vida e do seu grupo de convivência com essa ciência da trilogia analítica. O nosso telefone é 3032-3616, 3032-3616, e o nosso site principal da Stop é www.stop.org.br. Lá vocês vão também encontrar os livros que são de importância imensa para a sua terapêutica. E igualmente os programas de rádio e de televisão que vocês podem ter, então, acesso através desse site. Olá, Dr. Kepp. O senhor está aqui com a sua equipe, né? Eu gostaria de dizer rapidamente que aqui nós temos engenheiros que estão desenvolvendo a tecnologia da nova física, nós temos psicanalistas, nós temos médicos, nós temos uma odontologista, nós temos jornalistas que estão então aqui sempre com o senhor para colaborar nessa programação. Estamos aqui para transmitir para os senhores algumas noções de como evitar não só as doenças, mas os males em geral da existência. Que nós fizemos uma ciência em que cuida não só da vida psicológica, como a psicanálise tradicional, antiga, e até a psiquiatria tentou fazer isso sem muito êxito, mas também nós queremos ajudar o ser humano a cuidar da vida social, né? Da vida não só pessoal, também a vida em sociedade como ela é. Então a gente pode dizer que alguns caminhos para a sanidade psicológica podem ser obtidas, por exemplo, nesta frase: aceitar a vida como ela é. O que se nota no indivíduo que se torna doente, não só doente assim psiquicamente, né, da mente, que chamando assim doenças psíquicas, ou psicopatias, ou neuroses, etc. Mas também indivíduos desajustados, assim, na vida social, que não conformam com como a vida é, ou então com a questão econômica. Em geral, pessoas que estão descontentes com a vida que têm. Então, são pessoas que não aceitam a vida como ela é. E com isso, eles não se dedicam à vida única que nós temos, né, nesta terra, para chegar a um certo êxito com o tempo. Então, a aceitação da vida é um valor fundamental para que o indivíduo tenha equilíbrio psicológico e também somático, né? Não só na vida mental, como também no corpo. E um outro fator que é muito importante, que é fundamental, é aceitar ver, né? Não é aceitar ter erros, mas aceitar ver os próprios erros que comete. Então, isso entra na questão da conscientização. Por exemplo, né, uma sociedade qualquer, como acontece, ou aconteceu mesmo com a Igreja Católica, ao ver, né, os erros dos religiosos, dos adeptos, né, então atacam toda a instituição, como se uma instituição tivesse que ser perfeita em tudo. E o nosso trabalho é para que conscientize, né, não só o indivíduo, mas as pessoas que dirigem as instituições, para que essas pessoas vejam, tomem consciência dos erros que têm, que esses erros que acusavam, por exemplo, agora, né, questões de pedofilia, questões assim mais graves. Então, a sociedade sempre teve, todas as sociedades tiveram, e talvez antigamente até fosse pior, mas atualmente a consciência está surgindo, então os erros estão se tornando claros, né, para todas as pessoas que frequentam, né, as sociedades. Então, em segundo lugar, é aceitar a consciência, né? Aceitar ver não só que a pessoa é errada, os erros que ela tem, mas os erros que a sociedade que ela vive tem. Que é a única maneira de melhorar a vida individual e a vida social. Inclusive, evitar o pior, né? Evitar as doenças, evitar as guerras. Em terceiro lugar, né? Aceitar ver. Veja bem, não é aceitar os erros do próximo para aumentar esses erros, mas aceitar ver os erros do próximo para conscientizar também o próximo. Não é uma conscientização só para si próprio, dos próprios erros, mas também do próximo. E falar, né? Existe um problema muito grande, que é a questão de dizer para o outro os erros que a pessoa tem. Então, naquela oração do Pai Nosso, né? O Pai Nosso fala aceitar ver praticamente as nossas defeitos, né? Aceitar ver como a gente, por exemplo, perdoa os defeitos alheios. Antigamente falava as dívidas, né? Perdoai as dívidas como a gente perdoa as dívidas alheias. Eu acho que a melhor frase seria aceitar ver os próprios pecados, e como a gente também tem que aceitar não os pecados, porque a gente não é Deus, né? Mas os erros da outra pessoa, os erros que as outras pessoas têm. E, em quarto lugar, né? Nunca dá um passo maior do que as pernas, né? Geralmente, o indivíduo que não tem a riqueza que ele sempre ambicionou ter, geralmente ele cai assim na depressão, ele fica descontente por causa da questão de inveja. Ele quer, se pudesse, né, ter assim uma vida de bilionário. Hoje em dia nem se fala mais em milionário, né? Mas são bilionários. Então, essa ideia de que, principalmente os povos da América do Norte, os americanos, né? Eles acham que a finalidade da vida é ganhar dinheiro, é ser rico. Por isso eles falam, time is money. Tempo é dinheiro. Não pode perder tempo, mas tem que usar o tempo todo que puder para ganhar dinheiro, para ser mais rico. Isso cria uma angústia muito grande. Então, os senhores estão vendo que o nosso trabalho é praticamente diferente, é muito mais no lado psicológico, espiritual, do que o trabalho do Sigmund Freud, que ele colocava tudo na questão sexual, praticamente. E chegou ao absurdo, né, de dizer que tudo o que conduz o ser humano, tudo o que pode dar equilíbrio, não, é ligado à libido, ao sexo. Que, aliás, essa libido foi criada por Carl Gustav Jung, que tinha a ideia de que o inconsciente, nesse sentido, é que traria o bem ou a felicidade para o ser humano. De maneira que a civilização ocidental, principalmente, está sendo esgotada, porque tanto na psicologia, na psicoterapia, como na medicina, na física, o que existe é uma inversão. Por exemplo, na medicina, pensando que a doença vem só do corpo. Se o corpo está doente, a pessoa está doente. Então dá remédio, dá eletrochoque, no caso doente mental, insulinoterapia, e no caso da psicoterapia, só cuidando da vida sensorial e também da vida sexual, né? Então, a medicina não cuida dos sentimentos. Toda doença vem do sentimento do ser humano, da raiva que ele tem, da inveja que ele tem, da soberba, da atitude de preguiça. É interessante que essa ideia, né, de que a gente chegou num período de ócio, quer dizer, ócio é que não se faz nada, que esse é o ideal de vida, não é? A preguiça, até naqueles decálogos, né, dos religiosos, é considerado um pecado mortal. E quem que fala em preguiça hoje em dia, né? 90% da humanidade é preguiçosa. Isso causa perturbação, não só social, né, porque ninguém faz mais nada que deve, mas também individual. O ser humano paradão é um ser humano doente. Então, nunca o ser humano se tornou tão neurótico como agora por causa dessa atitude invertida. Justamente agora que o trabalho pode ser muito produtivo, pode ajudar o ser humano assim em toda a sua saúde, na melhoria de vida, etc., os capetas aí, não sei, Lúcifer, né, fala para o ser humano parar, ficar preguiçoso lá numa rede balançando ou numa praia, né? É uma ideia totalmente invertida. De maneira que a energia do planeta está no fim, porque o ser humano não tem mais energia. E, então, a questão, por exemplo, do crescimento das plantas, né? Uma árvore cresce mais, ou então uma plantação produz melhor, se a pessoa que é dona dessa plantação é uma pessoa boa. Se a pessoa é má, invejosa, implicante, censurada, a planta não cresce, e as pessoas também não crescem, ficam tudo ananzinhas. De maneira que é muito importante ver essa questão da energia, né? E libertar a energia que vem de Deus, que é energia para o bem. Agora, está aqui a Marcinha, ela é dentista, e ela fala muito, por exemplo, na questão do flúor. Então, aqui no Brasil, precisa parar de pôr flúor nas águas, né, Marcinha? Porque o flúor torna a pessoa boba. É verdade. torna a pessoa, ataca a parte neurológica e a pessoa fica mesmo assim, nesse sentido, assim, meio dormente, sabe? Abaixa o QI, o quociente de inteligência, inclusive das crianças, já é provado isso. Agora, quem põe o flúor na água deve estar mancomunado com a indústria, né, que produz o flúor, porque não há motivo para pôr, deixa a água sem veneno, né, para a gente poder beber. É verdade. E a questão do implante, Marcinha? Olha, querem tirar Kate... os dentes naturais e pôr dentes de aço na pessoa. É verdade, olha, e isso está tendo uma repercussão nos clientes, porque os ouvintes também, eles estão vindo, falando, ligando e falando dessa questão, viu? Muito, eles são muito interessados nessa questão, porque a odontologia, ela segue um... Porque no início era um dentista chamado Black, que ele era médico. Então, ele que tinha essa ideia de, por exemplo, fazer... Tinha uma cárie, tinha que tirar toda a área do dente por material. Isso há 100 anos atrás. Que se tinha uma infecção, a ideia da medicina, que teria que tirar o dente, sabe? Como se fosse uma prevenção, você extirpar o mal, assim. E até tirando, hoje, 100 anos, segue isso ainda. Tirando o dente, né? Então a pessoa não vai sofrer mais com aquele dente. É melhor, Marcinha, ter um dente natural torto do que um dente de aço perfeito, não acha? É verdade, é verdade. O senhor sabe que todas as pessoas que se submeteram a esse tipo de intervenção, mais dia menos dia, acabam sofrendo muito, porque isso acarreta problemas, com certeza absoluta. Sabe qual um deles, doutora Cláudia? Afeta o sistema imunológico da pessoa, porque ela tem que sempre se defender de um corpo estranho. Sim. E mesmo na hora que a pessoa faz, ela tem que tomar tantos medicamentos que debilita muito a saúde geral. E outra coisa que a senhora tem que, pode falar sobre os dentistas malvados, o que que é? Ah, sobre os clareamentos. Que clareamento, olha, gente. Um dentista chama de clareamento mortal, sabia? Porque a substância... Ele fala que é clareamento dental, ele fala que é clareamento mortal, porque a substância é cocancerígena, que a pessoa pode ficar com câncer bucal e está aumentando. Então, agora, temos aqui um repórter, Ortiz, ele falou que quando ele era adolescente, ele foi no dentista e arrancaram todos os dentes dele, né? É verdade? Era a praxe na época, doutor Kep, em criança, hein? Tava um dente cariado, falava, você arranca. É, olha, mais barato, né? É, mas não era nem assim, era a filosofia dos dentistas. Inclusive, principalmente dente de leite, que eles sempre diziam que não precisava tratar, ia cair mesmo, então não devia tratar. Lembra? Agora, isso daí é muito interessante, isso que a Marcinha falou, porque com relação à questão de flúor também, porque... O flúor, ele é defendido por um grupo de dentistas ligados ao conselho, né? Então, eu não sei com qual intenção que eles defendem isso, porque eles teimam em dizer que é bom contra a cárie. E até as estatísticas mundiais falam que não tem nada a ver. O flúor foi proibido no mundo todo e eles continuam insistindo nessa tecla. Eu realmente não sei... Aí é uma questão mais patológica mesmo, não tem explicação. Olha, eles querem ser deuses, né? O pessoal da odontologia. O senhor sabe, senhor Ortiz de Camargo Neto, as pessoas mais difíceis para aceitar psicoterapia, qual é? São aqueles que o senhor ama, os médicos e os dentistas, porque eles têm formação acadêmica totalmente organicista. Vê só o problema na parte material e daí não cuida da parte espiritual. O que em que vez há? De ter uma visão deontológica, uma visão odontológica. Isso. Pior que os dentistas e os médicos, os políticos. Uma visão demonológica. E o que que a Selma acha disso? Então, doutor Kep, eu acho que essa ciência trilógica representa uma libertação tão grande para tratar os seres humanos, quando o senhor traz justamente essa questão, né, que são os elementos da vida transcendente que, quando reprimidos, que causam as neuroses, e não aqueles impulsos sexuais, como Freud dizia. E isso, então, faz parte de aceitar a vida como ela é, porque a vida já é transcendente em si, né? Nós já vivemos mais do que 90% na vida transcendente, percebendo ou não. E não tratando dessa parte, quer dizer, o indivíduo sendo reprimido ou não incentivado a isso, é uma fonte de muita angústia. Então, é enorme libertação para os clientes, quando eles chegam no consultório, eles tratarem, né, de visões que têm, de percepções, de intuições da vida espiritual. Isso é muito libertador. E o Marco, né, nosso analista finlandês, o que, que ele tem a dizer? Eu pensei essa questão que o Marcia falou sobre dentes. Quando eu era mais jovem, eu morei na Finlândia, e tiraram todos quatro dentes de siso. Então, dentistas falaram, ah, tem problemas nos dentes, um pouquinho, então melhor tirar. Essa ideia. E eles, esses dentistas, tinham a ideia que esses dentes são sem função. Como apêndice, por exemplo. Como seria um erro de Deus, que Deus colocou na boca quatro dentes à toa. Depois, o que aconteceu? Que os dentes começam a criar um espaço entre eles, e a mordida fica errada, que dentes começam a quebrar. Porque qual é a função, uma das funções destas dentes siso? É que eles seguram todos os dentes no lugar certo. Uhum. Não é que não tem função, tem função muito elementar. Então, mas essa inversão, então, a gente verifica em todos os campos de atividade do ser humano. E uma inversão fundamental é o que acontece na física moderna, ou na física no geral, que considera, assim como a medicina e outras ciências biológicas e positivas, né? Eles que chamam-se de ciências positivas, não é isso? Que consideram que toda energia vem da matéria, que a nossa energia vem dos alimentos, que a energia que move motores vem também de elementos materiais, fósseis e outros tantos. O que que o nosso co-inventor do motor CAP, que está aqui presente, dessa tecnologia CAP sustentável para um mundo melhor, tem a dizer sobre isso? Então, eu estava vendo, por exemplo, que a Petrobras está investindo 200 bilhões para extrair petróleo do pré-sal, né? Então, mas a gente sabe que é muito mais econômico você economizar energia do que buscar novas fontes de energia. Então, aplicando a tecnologia do CAP Motor, que busca mais utilizar a energia que já existe no espaço e forma tudo, a gente pode ter, por exemplo, muito mais energia com muito menos gasto. Né? Então, senhor Roberto Frascari, qual que é o índice de economia que esses motores dos laboratórios CAP já conseguem atingir, motores elétricos? Ah, em relação aos pequenos motores, mais de 70%. E aos motores grandes, pode ganhar 20% a 30% de economia. Então, isso significa uma economia incrível para o nosso mundo, né? De eficiência energética. E nossa civilização está caminhando para essa tecnologia chamada do futuro, né? A tecnologia que aproveita a energia do espaço. E a nova física da metafísica desinvertida, que o Dr. Kepp escreveu, possibilitou esses engenheiros a desenvolverem essa tecnologia nova. Nós temos aqui também um outro engenheiro da equipe, o Alexandre Frascari. Alexandre, o senhor estuda a nova física e o senhor vê as aplicações tanto em motores, em produtos como ventiladores, bombas, etc., mas também o senhor vê isso no sentido do ser humano, né? Da energia, da energética do ser humano. O senhor quer comentar alguma coisa para nós, rapidamente? Bom, eu acho que é importante desse estudo da nova física, porque ele dá uma nova base metafísica para a ciência, né? Então, só é possível fazer uma unificação de todos os campos da ciência com essa base da metafísica trilógica. Então, nesse sentido, você pode estudar tanto os motores como o ser humano com essa visão, né? Que incrível, né? Essa visão, Dr. Kepp, unifica de tal forma os campos que aquilo que é válido para a tecnologia é válido também para os organismos vivos. E se vocês quiserem saber mais, nós temos cursos periódicos de todos esses assuntos na CITA, na Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, e no Instituto Educacional Kepp Pacheco, também nas escolas Millennium. Então, entrem no nosso site www.stop.org.br e procurem lá, que tem muitas coisas, muitos tesouros nesse site para você trazer para a sua vida. Nosso telefone é 3032-3616. 3032-3616.